sentidos das verdades, contas em quais demais. As acticóia aqui já correram lá atrás. Por trás dos fundos, olhos, a chama queima, memórias atemporais. E nessa constante lida vai, e nessa constante lida vai. Cheia de dente, cabeça quente. O pensamento trai o desejo aparente. Hoje está assim, pode ser que amanhã se mostre diferente. Mas enquanto isso vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Armadas por mentes delinquentes, a estrada está aberta, o sol iluminado. Peregrina, seguindo por caminhos não traçados. Melhor da caminhada, os passos que são dados. Chegar a algum destino frio.